Se liga só, vamos que vamos. Me tiraram pra vida boa, mas não sabem da minha vida. É essas horas que o ódio corrói. Busco saída na tranquilidade, junto com todas que eu já busquei. Sou verdadeiro, quem não é, se finge e acha que eu não sei. Não adianta me tirar, falar mal, deixar pra lá, pois nunca vai ter o que eu tenho. Aquele que não trabalhar, não fizer nem se esforçar, ficar aí sem fazer nada. Diz que é da rua, mas a rua é outra parada. É. Meu camarada, plebeu que quer ser rei. Se tiver fim de me escutar, vou te dizer o que já sei. Se meus panos são de marca, foi porque eu trabalhei. Se meu som chegou aí, foi porque eu batalhei. Não interessa se eu já fiz outros corres e ninguém acha. Pouco interessa se minha classe é média ou baixa. Mas eu digo mesmo e não me envergonho pra ninguém. Hoje eu não tenho muita coisa que muita gente tem. Mas antes era pior, poucos sabem da situação. Pois minha família real, conto nos dedos de uma mão. Irmão, de três sou o mais novo, pode crer. Que minha mãe soube cuidar sem deixar nós se perder. É, aí ficou assim ó, presta atenção. É desse jeito, vagabundo, eu não vivo sem trabalhar. Minha vida foi sofrida, batalhei pra melhorar. Não parei, caí, não me cansei de levantar. Pois desistir nunca fez parte do que eu fiz a planejar. E que assim seja, é desse jeito, ajudei quem é mais novo e pros mais velhos. Bati no peito e dei a cara pra bater. Muitos erraram no caminho e eu pude sobreviver. Não posso me perder, prometi pra quem gostar de mim que o dia tá chegando e o sofrimento vai ter fim. Fazer valer a pena o esforço despendido, ver a lágrima na cara sem estar arrependido. Perdido? Jamais, não quero isso pra mim. Quem deixa os outros pra trás não sabe o quanto é ruim. Compaixão constrói pessoas de um intuito bem melhor. Pois acho que eu cresci como? Como? Só com sangue e suor? Vai nessa. Não se engane, irmão. Admita que é assim que tem que ser. Quem é bom com o melhor, quem não é, tem que correr. Faça o certo pra viver, irmão. Siga exemplos como eu fiz. Humildade pra vencer. Viver como aprendiz. Duvidou, mas tamo aí. Quem quer ficar, paga pra ver. Duvidou, mas tamo aí. Quem quer ficar, paga pra ver. Duvidou, mas tamo aí. Quem quer